24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra no meu e no seu coração nessa manhã. Irmãos, eu estava pensando nesta semana, à luz dessa palavra, desse texto, do quanto nós vivemos um tempo de valores frágeis ou fragilizados, questionados, de quanto nós estamos, ou do quanto nós estamos sendo desafiados nos nossos princípios da fé. Aquilo que era óbvio e aquilo que era aparentemente estável se tornou questionável. E aquilo que não é aceitável ou é questionável, aparentemente estão tentando nos colocar goela abaixo como algo normal e natural, como sempre foi assim, né? E eu recorri a essa palavra do Senhor Jesus porque isso pode nos gerar instabilidade no coração. Isso pode gerar, por exemplo, em alguns, instabilidade até mesmo na sua fé, até mesmo naquilo que desde muito tempo ele acreditou, ele creu e assim foi ensinado. Há muitas pessoas que quando são tomadas por ventos contrários na sua vida, acabam fraquejando. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um caminho de uma vida inabalável. Diga comigo, vida inabalável. Que apesar das mudanças da sociedade, apesar das mudanças dos tempos, apesar das situações que nós enfrentamos, elas permanecem em pé e firmes na sua fé. O Senhor Jesus, ele nos lembra aqui de algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Ele fala aqui nesse final de Sermão do Monte. Jesus aqui está terminando aquele discurso, aquele sermão, alguns vão dizer que foram vários discursos em alguns momentos, mas ele está aqui terminando aquela fala e falando sobre duas casas. Aqui ele faz uma comparação dessas duas casas e a impressão que eu tenho eram de casas idênticas, que foram construídas a princípio com os mesmos materiais, e por que não dizer no mesmo tempo? E ele diz aqui dessas duas casas, mas ele pontua uma grande diferença, uma única e grande diferença que está no alicerce. Apesar das casas aparentemente serem idênticas, usadas talvez os mesmos materiais, elas foram construídas sob alicerces distintos. Uma estava sobre a areia e a outra sobre a rocha. E a Bíblia também diz que de alto a baixo, de todos os lados, vieram provações. Jesus fala aqui de chuva no telhado, Jesus fala de inundação atingindo a parte inferior e Jesus fala de vento contra a parede. É um pouco aquela história em que nós somos surpreendidos por situações de todos os lados. Já aconteceu isso? É o filho que fica, para quem é pai aí, né? O filho fica doente, o pneu do carro furou, o hospital da emergência demora o atendimento, tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. Há momentos na nossa vida em que nós somos tomados por provações de todos os lados. Jesus fala de tempestade, Jesus fala de vento contra a parede, Jesus fala de inundação que torna a parte inferior. Mas Jesus fala que uma dessas casas se manteve de pé. Ela não caiu. Diga comigo, não caiu. Não caiu. Apesar das duas serem tomadas pelas mesmas provações, as duas serem tomadas pelos mesmos desafios, uma caiu, não aguentou, a outra permaneceu de pé. E Jesus também, usando essa imagem, essa metáfora, talvez podemos dizer uma parábola, ele diz que o construtor que edificou sobre a rocha é chamado prudente, e aquele que edificou sobre a areia é chamado de insensato. O sábio construtor é aquele, segundo Jesus, que ouve suas palavras e a coloca em prática. Em contrapartida, o insensato é aquele que, mesmo ouvindo, não obedece. Não é que o insensato não tenha ouvido as palavras. O insensato é o mesmo que ouviu as palavras, mas a sua vida estava edificada sobre areia, sobre algo que é temporário, sobre algo que passa, sobre algo que é momentâneo. Irmãos, da mesma forma é a nossa vida. Nós precisamos estar alicerçados em Jesus e em sua palavra para permanecermos inabaláveis. Como eu disse aqui no início dessa palavra, nós vivemos num mundo onde princípios são questionados, onde valores estão sendo questionados. Para nós permanecermos inabaláveis, nós precisamos aplicar fé numa palavra que é inquestionável, numa pessoa que é inquestionável. A nossa vida, ela precisa estar depositada não em tendências, não em areias que passam, que vão, mas nós precisamos estar alicerçados numa pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, e a sua palavra permanece em pé durante, ou melhor, desde a eternidade. Se a nossa vida estiver pautada em Jesus, mesmo que o mundo mude, mesmo que os princípios, entre aspas, mudem, mesmo que as tendências mudem, nós permaneceremos, porque a nossa vida estará em Jesus e em sua palavra, que não mudará jamais. Mais do que nunca, nós precisamos estar pautados nessa palavra. Jesus disse, Mateus 24, 25, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Hebreus, capítulo 4, no verso 12, o autor de Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, esse texto nos deixa claro que Jesus não tem compromisso com o que eu penso ou com o que eu sinto, mas que a palavra que é eterna e que não muda, ela vai julgar os meus pensamentos e ela vai julgar as intenções do meu coração. Porque nós somos provocados a pensar assim, pastor, há 30 anos atrás nós pensávamos desse jeito acerca da palavra, mas hoje pensamos de outra forma. O mundo mudou, pastor. As pessoas mudaram, a forma de pensar é outra agora, a forma de agir é outra. Sim, querido, eu concordo pela metade, o mundo mudou, sim, algumas coisas serão pensadas de forma diferente, mas a palavra é a mesma, a mensagem é a mesma, a essência é a mesma, e essa palavra que é a mesma vai julgar as intenções do meu coração e vai julgar os meus pensamentos, ou seja, não é essa palavra que precisa se adequar às intenções do meu coração, mas o meu coração, a minha mente, ela precisa ser provado, precisa ser transformado e se adequar a essa palavra que é eterna. Amém, querido? Algumas coisas que eu aprendo aqui com essas palavras de Jesus no final desse sermão, E é interessante, você, nessa semana puder, leia o sermão de Jesus do monte, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Você vai perceber ali que Jesus está colocando algumas estacas inabaláveis. Jesus está demarcando ali algumas coisas, alguns princípios imutáveis. Ele está nos lembrando de algumas coisas ali que precisam ser mantidos por nós. E algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui desse texto final do capítulo 7. Ele diz assim: portanto, verso 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras. Quem ouve estas minhas palavras. Eu quero destacar essa primeira expressão. Uma vida inabalável, ela é inabalável quando ela decide se apropriar da palavra que é liberada por Deus à sua vida. Quando ela se abre para ouvir. Irmãos, só podemos receber alguma coisa quando nos abrimos para ela, quando nos abrimos para recebê-la, quando nos abrimos para ouvi-la. A revelação de Deus sobre alguma área da sua vida é algo chave. É algo chave que Deus quer mudar, que Deus talvez quer transformar na sua história. O que Deus está falando sobre algo na sua vida que está acontecendo, ou uma área específica, é algo chave que Deus quer mexer, que Deus quer fazer algo. E isso precisa ser alvo das nossas orações. Irmãos, o que Deus me revela sobre uma área da minha vida é algo chave que eu preciso orar, que eu preciso tomar decisões e que eu preciso seguir direções que Ele mesmo está trazendo. Mas eu preciso estar aberto para isso. Eu preciso me apropriar do que Deus está falando. Preste atenção, querido, quando algumas coisas começam a se repetir. Sabe? Algumas palavras começam a se repetir. Você faz devocional, as mesmas palavras começam a se repetir. Eu não estou dizendo de palavras assim, as mesmas palavras, estou falando de mensagens. Naquela semana, Deus está falando sobre esse tema. Preste atenção nisso. Deus quer chamar a sua atenção de alguma forma. A questão é que, muitas vezes, a nossa tendência é chamar a atenção para o outro, quando, na verdade, o que Deus quer mudar é em nós. Deus está, muitas vezes, mandando recados para a nossa vida, e talvez sim, para que você seja instrumento na vida de outro, mas antes de abençoar alguém, querido, Deus vai mudar você. Essa palavra vai passar por você. Antes de você ser instrumento para outro, essa palavra é instrumento para você, para mim. O Salmo 119, no verso 11, o salmista nos lembra: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei, me apropriei, estou aberto para ela. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras. Lembra da oração de Maria, quando ela recebe a palavra do anjo? Num momento confuso, uma jovem recebe uma notícia daquelas. Meu Deus, como fica o coração de uma jovem quando recebe uma notícia daquelas? Lá em Lucas, capítulo 1, no verso 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Irmãos, muitas vezes nós nos equivocamos achando que nós aceitamos a palavra que nós entendemos. Não, querido. Nem sempre você vai entender uma palavra que Deus entrega para você. Nem sempre você vai entender e nem mesmo aceitar uma palavra que você recebe da parte de Deus. Muitas vezes você vai precisar receber palavras por fé e guardar palavras no seu coração por fé, crendo que o Senhor que liberou essa palavra é o mesmo Senhor que fará cumprir essa palavra do seu e no meu coração. Maria, nesse momento, ela, ela certamente não entendia 100% aquilo que o anjo estava dizendo, confusão na mente, uma confusão ali, mas ainda assim ela guarda essa palavra, ela diz que aconteça comigo conforme a tua palavra, e não conforme o meu entendimento, não conforme eu estou conseguindo compreender. E podemos aqui citar outros casos, por exemplo, o caso de Abraão e tantos outros que recebem uma palavra e que obedecem mesmo sem entendê-la 100%. Então, essa vida inabalável, ela passa por eu receber, por eu ouvir, por eu me apropriar aquilo que Deus está me sinalizando, aquilo que Deus está me dizendo. Mas ela não para por aí. Jesus continua no verso 24. Acompanhem comigo, Mateus 7. Ele diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu diria que esse é o segundo verbo de uma vida inabalável, de uma fé inabalável. É alguém que se apropria, mas é alguém que constrói a sua vida nessa palavra. É alguém que toma decisões nessa palavra. Ou seja, não é apenas ouvir. Jesus, ele diz, quem ouve e as pratica. Como eu disse aqui já, não é a palavra que vai se adequar aos meus pensamentos, opiniões, desejos, expectativas e vontade, mas sou eu que preciso me deixar ser transformado por ela. Irmãos, existem formas básicas de aprendizado na vida. Uma delas é quando ouvimos, outra é quando vemos outros fazerem, é o chamado exemplo. Talvez essa seja uma das melhores formas de você aprender alguma coisa. Mas uma terceira, tão boa quanto, ou tão importante quanto, é quando você pratica. É quando você pratica. Você só verdadeiramente vai dizer que sabe dirigir um carro quando você começar a dirigir um carro. Quando você praticar. Você recebe uma instrução, você recebe uma teoria, olha, é assim, é assada, a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta. Irmãos, até eu começar a praticar aquilo, para mim era algo impensável. Eu me lembro no início da minha caminhada ali de motorista, nem tanto profissional assim, eu contava alguns segundos para mudar a primeira marcha para a segunda. Na minha cabeça racional, eu saía com a primeira e eu tinha que contar alguns segundos, porque se eu mudasse antes, poderia dar ruim, eu mudasse depois. Então, na minha cabeça, para tentar racionalizar aquele aprendizado, eu contava os segundos. Mas daqui a um tempo, isso virou tão natural, tão prático na minha vida, que instantâneo. Em alguns momentos eu descobri que se o carro tivesse numa descida, eu ligasse o carro, ele estivesse numa descida, ele já andasse um pouco, eu nem precisava passar a primeira. Eu descobri, porque ele andava um pouquinho, eu já emitia a segunda direto. Mas o que foi isso? A teoria? Não, a teoria me ensinava outra coisa, outras formas. A prática, ela me fez absorver um conhecimento que a teoria não me dava naquele momento. O que Jesus disse? Olha, é importante que você absorva, mas essa é uma parte do processo. Jesus diz: quem ouve e quem pratica a minha palavra. Ouvir, ver e praticar. Ou simplesmente ouvir e obedecer. No hebraico tem um verbo, é o verbo chamar. O verbo chamar é o verbo ouvir. E é interessante que em alguns contextos do Antigo Testamento, o verbo ouvir, ele está vinculado a praticar um princípio. Não são ações diferentes, faz parte da mesma ação. Então, no pensamento hebraico, ouvir de verdade, ouvir certo, ouvir por inteiro, é obedecer. É a mesma palavra. Você só consegue diferenciar por conta do contexto, por conta das frases anteriores, do ambiente, daquilo que estava sendo falado. Quem apenas escuta, mas não pratica, não está realmente ouvindo no sentido bíblico. Jesus faz questão de vincular essas duas coisas. Quem ouve e as pratica. Por exemplo, imagine um pai dizendo a um filho: filho, não faça isso. Filho, não coma tal coisa. Filho, não corra na rua, porque é perigoso, vai te fazer mal, ou você pode ser atropelado por um carro. Eu me lembro da minha infância de interior do estado de São Paulo, crescendo numa cidade de 30 mil habitantes, era uma mega cidade, uma metrópole, onde eu entregava leite de charrete com meu tio, às manhãs. Irmãos, eu brincava na rua, jogava bola na rua, andava de bicicleta na rua, não era na calçada, num cantinho, não, era no meio da rua. Por quê? Porque carro vinha de vez em quando. Era mais fácil você ser atropelado por um cavalo, por um cachorro, do que por um carro. Era uma delícia. Mas hoje o contexto é diferente. Talvez hoje, e hoje a minha instrução para os meus filhos é: não corra perto da rua, cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Mas se a criança apenas escuta aquilo que eu falo, mas sai fazendo totalmente o contrário, segundo esse princípio aqui, quer dizer que ela não ouviu de verdade. Ela achou que ouviu, ela ouviu em partes. Mas se ela age segundo a minha instrução, a instrução do seu pai, segundo aquilo que eu disse, se ela pratica exatamente aquilo que eu falei, então, para alguns contextos bíblicos, ela ouviu de verdade. Por isso que às vezes a Bíblia repete a expressão: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, fica subentendido que ouvir de verdade é praticar aquilo que ouviu. O que Jesus está nos dizendo é: uma vida inabalável não é apenas aquela que sabe o que tem que fazer, mas é aquela que faz o que sabe que tem que fazer. Não é apenas aquela que conhece a Bíblia, mas é aquela que pratica o que conhece. Esse era os embates de Jesus com os religiosos da sua época, porque eles jogavam fardos em cima das pessoas que eles mesmos não podiam carregar. O profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 19 a 20, ele diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Irmãos, nós precisamos aprender a orar no nível da obediência, e não a orar no nível apenas de receber alguma coisa, ou para quem quer receber alguma coisa. O que é isso? É você orar com a prontidão de obedecer. Como Maria: seja conforme a tua palavra. Ela ora no nível da obediência, ela ora com a prontidão para obedecer aquilo que Deus ia falar. Então as nossas orações não podem ser sobre nós, as nossas orações não podem ser somente sobre as nossas necessidades, sobre os nossos desejos. As nossas orações têm que ser a partir da revelação dos céus, o que Deus está revelando sobre as suas necessidades, sobre os seus desejos, sobre a sua família. Não ore pela sua família, ore sobre o que Deus está revelando sobre a sua família. Ouvindo um testemunho essa semana, e eu já estou terminando, do pastor Theo Hayashi, fiquei impactado com aquele testemunho. Ele dizendo que, numa madrugada, o seu filho o acordou com um berro muito grande, muito forte, no seu quarto ao lado. E ele levanta com a sua esposa. Talvez eu não vou conseguir ser fiel ao relato dele, mas o geral eu vou conseguir falar. Ele levanta com a sua esposa e vai ao quarto do seu filho. E aí o filho, e a nossa primeira imagem como pai, ele estava tendo um pesadelo, e aí o filho diz assim: ele me tocou, ele me tocou, ele tocou a minha cabeça. muito desesperado, com medo. E aí o pai perguntou: mas no sonho? É no sonho? Você estava sonhando, meu filho? Você estava sonhando? Ele disse: não, eu senti, ele tocou a minha cabeça, está doendo. Aí o pai, discernindo, entendeu, ele diz assim, falou para sua esposa: volte a dormir, porque eu vou entrar numa guerra aqui agora. E aí ele, aquilo me impactou tanto, irmãos. E aí ele, junto com seu filho, começou a orar, e aí o filho diz assim para ele: pai, mas o senhor vai voltar para o seu quarto? O senhor vai me deixar aqui sozinho? Eu falei: não, meu filho, eu vou ficar aqui com você, e nós vamos orar juntos, nós vamos guerrear essa batalha no mundo espiritual. E o alerta do pastor Theo, quem o conhece sabe que é um homem de Deus, o alerta dele era: pais, cuidem dos seus filhos, orem pelos seus filhos, intercedam pelos seus filhos, porque o diabo vai atacar os mais vulneráveis. Para atingir os mais fortes, ele ataca os mais vulneráveis na casa. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Fiquei impactado com aquilo. Porque às vezes, querido, você está orando sobre uma coisa, mas é fruto daquilo que você está achando que é uma necessidade. Nós precisamos orar por aquilo que Deus nos revela. Nós precisamos orar por aquilo que Deus nos instrui. Quem ouve e pratica as minhas palavras. Mas eu termino com o verso 25. O texto diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Não basta eu absorver, não basta eu construir, mas eu preciso permanecer. Diga comigo: permanecer. Sabe por que a casa permaneceu? Porque ela estava sobre a rocha. O alicerce era a rocha. Tratava-se de uma casa que permaneceu porque estava sobre a rocha. Irmãos, nós estamos num mundo ou na era da inconstância. Começamos e não permanecemos. Começamos e não continuamos. A constância precisa ser uma marca da nossa vida espiritual. Porque a chuva vai cair. A tempestade vai atingir. A casa vai ser atingida, mas o que vai determinar é se ela permanece na rocha ou não. O que vai determinar é se ela está construída na rocha ou não. O que vai determinar se aquela casa continuará de pé é o seu alicerce. Eu preciso dizer para você, querido, se você permanece em Jesus, a sua casa continuará em pé. Se você toma uma decisão, em qualquer circunstância, de permanecer em Jesus e na sua palavra, você não será abalado, a casa continuará em pé. Então a receita é simples: guarde a palavra, e essa palavra guardará você e a sua casa. Você recebe isso? Se coloque em pé, nós vamos orar. Eu quero convidar você a